quero cai. Cai não conheci porque eu só quero cai. Cai eu nunca vi. Nas ondas da manhã, bebemos.

com a palavra labrada e aberta, eu sou o raiz. Eu sou a garganta de um homem que fala e sabe o que diz. Sou o silêncio das trevas que penso, das coisas que digo. Sou filho do tempo, sou fúria do vento, sou força do trigo. Ai, eu sou terra, sou mágoa, sou ventre, sou água, sou princípio e fim. Ai, não me falem pranto, não me rasguem o canto, não me arranquem de mim. Se eu pudesse ser tudo, ser morto e ser vivo, ser fogo e ser linho. Se eu pudesse ser corpo, ser alma e ser fruto, ser pão e ser vinho. Eu sou a semente que morre e se queima e não chega a nascer. Sou o poeta que nasce na terra com tudo a dizer. Se digo e se canto, se falo e se mordo, se tarda por mim. Eu sou a demora do tempo que espera por dentro do fim. Ai, a distância que vai do celeiro ao tear, do cantor ao ceifeiro. Ai, a diferença que tem o luar quando vem sob um céu de janeiro. Ah, como sinto vontade em lavrar no meu corpo, em secar meu pranto. Ah, como sinto a verdade ceifando meu trigo, moldando meu espanto. E é por isso que eu digo, eu sou forte, estou vivo. É por isso que eu sigo, é por isso que eu canto. Lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai. Eu sou terra, sou mágoa, sou ventre, sou água, sou princípio e fim. Este é o Canal 2. Quando pensas no tempo que perdeste, então tu queres.

alegria que estão a sentir, por nesta vida me fazer sorrir. Eu agradeço o vosso carinho. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Faz-me desta conhecer ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor. Foi Deus que me pôs no vosso caminho, e dessa forma não fiquei sozinho. Por vocês tenho um amor profundo. Meus pais sempre têm estado a meu lado. Sei que sou o vosso filho amado, e que vos amo e vou mostrar ao mundo. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Vós me deste a conhecer ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor. Meus pais, hoje quero-vos agradecer, por vosso amor eu poder ter, e neste mundo não estar sozinho. Eu sei a alegria que estão a sentir, por nesta vida me fazer sorrir. Eu agradeço o vosso carinho. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Vós me deste conhecer ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Vós me deste conhecer ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Vós me deste conhecer ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor.